irmão. A cada dia que se passa, as coisas ficam mais difíceis. O descaso, a corrupção, a tal inflação corroendo. Final de todos os tempos. Porque as coisas por aqui já não andam bem, e o desemprego tomando conta de ponta a ponta. É difícil viver em torno de tanta notícia, que realmente revela fatos inacreditáveis. Já estamos no início de um novo milênio. O mundo gira e nada de obter melhora. Tem eleições, Copa do Mundo no país do futebol. Eu te pergunto mais uma vez, onde está a melhora? Acostumados a viver a trancos e barrancos, meu povo aqui é valente, vai tocando pra frente. Trabalho dobrado, horário marcado, segue sua rotina. Perspectiva não existe em nosso cotidiano. Cotidiano suicida, suicida, reze pra encontrar, achar uma saia. Cotidiano suicida, suicida, mais que um teste de prova pra se viver. Em tempos de apagão, muita sujeira, corrupção. A CPI investigava uma pá de podridão. Até nosso futebol virou notícia policial, ocupando as manchetes da TV e do jornal. É lamentável, é muito pouco a tal situação que se vive por aqui, país com zero de inflação. A piada talvez foi boa, mas transmite um pouco de medo, seduzindo o trabalhador desde muito cedo. Hospital na periferia, sim, é caso sério. Atendimento nota 10, só se for no cemitério. Mas eu espero que um dia as coisas vão melhorar. O problema é estar vivo quando esse dia chegar. O pobre sofre as consequências ali deitado em cima da maca, ocupando os corredores à espera de uma vaga que nunca chega. Isso é vida. Bem-vindo ao pesadelo cotidiano suicida. Cotidiano suicida, suicida, reze pra encontrar, achar uma saída. Cotidiano suicida, suicida, mais que um teste de prova pra se viver. Na hora que a casa cai, ninguém segura o B.O. Aqui não pode vazar, tipo não aconteceu nada. Ficha rasgada, incinerada, logo o corpo é liberado pra ser velado, depois enterrado, pronto, o caso encerrado. Eu não sou cego, e o que eu enxergo é a pura patifaria que eu relato e não nego. Indignação, tudo que é podre para nós gera revolta. Se não tem prova, fica mais fácil para te virar as costas. O mundo gira, gira, gira, como eu não posso pensar. Tanta maldade, atrocidade que estão espalhadas no ar. Quanto um come, dois morre de fome, assim vive o Nordeste. Perto da morte, um povo sem sorte, submetido a forte teste. Siga, castiga, ronca a barriga, não tem nada pra comer. Se não tem onde plantar, não vai ter o que colher. Solo rachado, sofrimento, parte do final dos tempos. Por que é que tem que ser assim? Cotidiano suicida, suicida, reze pra encontrar, achar uma saída. Cotidiano suicida, suicida, mais que um teste de prova pra se viver. Cotidiano suicida, suicida, reze pra encontrar, achar uma saída. Cotidiano suicida, suicida, mais que um teste de prova pra se viver. Cotidiano suicida, suicida, reze pra encontrar, achar uma saída. Cotidiano suicida, suicida, mais que um teste de prova pra se viver.